Amém. Capítulo 3. O Espírito de Oração. Quão pouca lamentação há pelo fato das pessoas não aproveitarem a influência do Espírito para guiar os cristãos a orar segundo a vontade de Deus. E preciso sempre lembrar que nenhum cristão pode orar de forma correta, a menos que seja guiado pelo Espírito. O cristão tem poder natural para orar, e na medida em que a vontade de Deus é revelada, é capaz de fazer isso. Mas ele jamais o fará, a menos que o Espírito de Deus o influencie. Da mesma maneira que os pecadores são capazes de arrepender, mas nunca o farão, a menos que sejam influenciados pelo Espírito. Palestra número 20. Por que precisamos do Espírito Santo? O Espírito intercede pelos santos. Ele intercede por nós e nos ajuda em nossa fraqueza, quando não sabemos como orar. Romanos 8, 26. Ajuda os cristãos a orar conforme a vontade de Deus, ou pelas coisas que Deus deseja que orem. Nós precisamos do Espírito por causa de nossa ignorância. Não sabemos por que ou como devemos orar. Como desconhecemos a vontade de Deus revelada na Bíblia e sua vontade não revelada, devemos aprender sobre isso de sua providência. As pessoas são imensamente ignorantes, tanto das promessas quanto das profecias da Bíblia, e cegas à providência de Deus, e permanecem no escuro naqueles pontos sobre os quais Deus nada disse, exceto por meio da orientação de seu Espírito. Assim, nomeei quatro fontes de evidência sobre as quais se fundamenta a fé na oração: promessas, profecias, providências e o Espírito Santo. Quando todos os outros meios falham em nos fazer conhecer aquilo pelo qual devemos orar, o Espírito o faz. O Espírito ora por nós, movimentando nossos sentidos. Não que o Espírito imediatamente nos sopre palavras ou guie a nossa linguagem, mas ele ilumina a nossa mente de forma que a verdade domine nossa alma. Ele nos conduz a uma profunda reflexão sobre os assuntos atuais, sobre o estado da igreja e a condição dos pecadores. E o resultado natural e filosófico é uma profunda emoção quando o Espírito trouxer a verdade à mente de alguém. Há apenas um modo pelo qual essa pessoa pode privar-se de senti-la intensamente, desviando-se seus pensamentos e deixando sua mente vaguear por outros assuntos. Ó Deus, envia o poder do Espírito Santo à minha vida. Faz-me ver agora sobre o que eu devo orar. Leva-me a enfatizar as coisas que dominarão os meus sentimentos e levarão amor e compaixão às pessoas que precisam conhecer a tua salvação. Que eu possa sentir um amor mais profundo pela igreja e orar pelo cumprimento de sua missão. Amém. Palestra número 21. O Espírito Santo e as Escrituras. É o Espírito Santo que leva os cristãos a compreender e aplicar as promessas das Escrituras. É incrível que, em nenhuma época, os cristãos tenham sido capazes de aplicar completamente as promessas da Escritura aos acontecimentos da vida cotidiana. E isso não ocorre porque as promessas são obscuras, mas porque sempre houve uma surpreendente disposição para negligenciar as Escrituras como fonte de luz no que diz respeito aos eventos transitórios da vida. Quão surpresos os apóstolos ficavam por Cristo aplicar tantas profecias a si mesmo? Eles pareciam estar sempre prestes a clamar: como isso pode ser? Nunca entendemos isso antes. Quem é que, tendo observado a maneira como os apóstolos, influenciados e inspirados pelo Espírito Santo, aplicaram passagens do Antigo Testamento aos tempos do Evangelho, não se maravilha com a riqueza de significado que os apóstolos encontraram nas Escrituras? Assim tem sido com um grande número de cristãos. Quando se empenham profundamente em oração, eles compreendem passagens das Escrituras que jamais pensaram ter aplicação tão apropriada. Isso acontece com frequência quando os que professam a religião estão orando por seus filhos. Às vezes, eles oram e permanecem na escuridão, com dúvidas como se não houvesse nenhum fundamento para a fé, e nem uma promessa especial para os filhos dos fiéis. Contudo, à medida que suplicam, Deus lhe mostra o pleno significado de uma promessa, e a sua alma descansa sobre ela como no braço poderoso do Pai. Certa vez, ouvi falar de uma viúva que estava muito preocupada com os seus filhos, até que uma passagem lhe chamou poderosamente a atenção. Deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Jeremias 49:11. A mulher percebeu que havia ali grande significado e estava preparada para capturá-lo como se fosse com as próprias mãos. Ela prevaleceu em oração e seus filhos foram convertidos. O Espírito Santo foi enviado ao mundo pelo Salvador para guiar seu povo, instruí-lo e trazer coisas à sua lembrança, bem como para condenar o pecado no mundo. Vem, Espírito Santo, vem como a luz da mente e o fogo do coração. Quando eu mergulhar na santa palavra de Deus, quando eu aplicar as promessas de Deus à minha vida, ilumina-me em relação às verdades que estão ocultas de minha vista, por causa de minha falta de concentração e memória falha. Quando eu levar minhas dificuldades e minhas alegrias diante de meu Pai, compartilha comigo as palavras de vida que foram escritas há tanto tempo. Amém. Palestra número 22. O Espírito Santo e a Salvação. O Espírito leva os cristãos a desejar e orar por coisas sobre as quais nada é dito especificamente na palavra de Deus. Considere o caso de determinado indivíduo. É uma verdade universal que Deus está disposto a salvar. Assim também é uma verdade universal que ele está disposto a responder à oração. Mas como conhecerei a vontade de Deus com relação a um indivíduo, se posso ou não orar com fé, de acordo com a vontade de Deus, por sua conversão e salvação? Aqui, a ação do Espírito vem para orientar a mente do povo de Deus a orar por almas específicas e no tempo em que Deus estiver disposto a abençoá-las, quando não sabemos sobre o que orar. O Espírito Santo leva nossa mente a voltar-se a alguma pessoa, considerar a sua situação, perceber o seu valor, sentir por ela, orar e sofrer dores de parto até que ela seja convertida. Conheci um indivíduo que mantinha uma lista de pessoas com quem estava especialmente preocupado e tive a oportunidade de encontrar várias pessoas por quem ele esteve assim interessado, as quais foram imediatamente convertidas. Eu ouvi orar pelas pessoas em sua lista com verdadeira agonia e soube que ele, às vezes, chamava outra pessoa para ajudá-lo a interceder por alguém. Soube ainda que sua mente se concentrara de tal modo num indivíduo de caráter tão endurecido e perverso que não poderia ser alcançado de nenhum outro modo. Dessa maneira, o Espírito de Deus leva os cristãos, um por um, a orar por coisas pelas quais eles não orariam se não fossem guiados pelo Espírito. Assim, eles oram de acordo com a vontade de Deus. A verdade pura e simples é que o Espírito leva uma pessoa a orar. E se Deus faz uma pessoa orar por alguém, a dedução bíblica é que Deus planeja que esse indivíduo seja salvo. Se descobrirmos, ao confrontar a nossa disposição com a Bíblia, que somos levados pelo Espírito a orar por um indivíduo, temos então boa evidência para acreditar que Deus está disposto a abençoá-lo. Querido Pai Celestial, doador de vida e salvação, oro neste dia para que me possas revelar, pelo poder do Teu Espírito Santo, uma pessoa que necessita de salvação ou do toque de cura de Tua mão amorosa. Não compreendo totalmente o mistério por meio do qual Tu buscas salvar outras pessoas por meio de minhas orações e da verdade que proclamo ou que outros proclamam. Mas sei verdadeiramente que desejas cooperar com teus filhos. Amém. Palestra número 23. O Espírito Santo e a Providência. O Espírito Santo dá aos cristãos discernimento espiritual referente aos movimentos e desenvolvimentos da providência. Devotados, os cristãos que oram não raro veem essas coisas de forma bastante clara e conseguem enxergar muito à frente, a ponto de demover outros. Muitas vezes eles parecem quase profetizar. Sem dúvida, as pessoas podem ser iludidas e às vezes realmente são, acreditando estar sendo guiadas pelo Espírito, quando na verdade estão inclinadas a seu próprio entendimento. Mas não há dúvida de que um cristão pode ser levado a discernir claramente os sinais dos tempos para compreender pela providência o que esperar e então orar por isso com fé. Desse modo, eles são muitas vezes levados a esperar um avivamento e a orar por isso com fé, quando ninguém mais consegue ver o menor sinal dele. Lembro-me de uma mulher em Nova Jersey que vivia num lugar onde ocorrera um avivamento. Ela tinha certeza de que estava prestes a ocorrer outro avivamento. Desejava ter reuniões de debate programadas, mas o ministro e os anciãos não viam nada que encorajasse isso e nada fizeram. Convencida de que estavam cegos para a possibilidade, ela seguiu em frente e contratou um carpinteiro que lhe fizesse assentos, porque ela disse que organizaria reuniões em sua própria casa. Ali certamente ocorreria um avivamento. A mulher raramente abria suas portas para reuniões, até que o Espírito de Deus veio com grande poder e os membros da igreja, sonolentos, encontraram-se de repente cercados de pecadores condenados. Eles poderiam ter dito apenas: "Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia." A razão pela qual pessoas como esta mulher de oração compreendem a indicação da vontade de Deus não se deve a uma sabedoria superior, mas ao fato de o Espírito de Deus levá-las a reconhecer os sinais dos tempos. Isso não se dá por meio de revelação, mas pela convergência das circunstâncias a um ponto único que produz uma expectativa confiante em determinado resultado. Querido Pai, leva-me pelo poder do Teu Espírito Santo a ver a Tua mão guia nas ocorrências diárias de minha vida e nos eventos diários de minha comunidade e do mundo. Traze avivamento ao meu coração, à minha casa, à minha igreja e à minha comunidade. Ajuda-me a ver os sinais desse avivamento, que eu esteja disposto a fazer o que for preciso, apesar da oposição que eu possa levar outros a se comprometer com Jesus Cristo e dele adquirir conhecimento. Amém. Palestra número 24. Distinguindo o Espírito Santo. Não devemos esperar sentir nossa mente em contato físico direto com Deus. Se algo assim pudesse acontecer, não se sabe de nenhum modo pelo qual isso possa ser percebido ou experimentado. Sabemos que exercitamos de forma livre nossa mente e que nossos pensamentos são associados a nossos sentimentos, mas não devemos esperar um milagre, como se fôssemos fisicamente guiados pela mão, ou alguma coisa sussurrasse em nosso ouvido, ou houvesse alguma outra manifestação milagrosa da vontade de Deus. As pessoas muitas vezes afastam o Espírito porque elas não o atraem nem apreciam a sua influência. Os pecadores fazem isso muitas vezes devido à ignorância. Supõe que se estivessem sob o convencimento do Espírito, teriam certos sentimentos misteriosos ou seriam sacudidos de modo que só poderia tratar-se de obra do Espírito de Deus. Muitos cristãos desconhecem a tal ponto as influências do Espírito e pensam tão pouco sobre como obter a sua ajuda mediante a oração, que mesmo quando de fato sofrem essas influências, são incapazes de reconhecê-las e, portanto, não se rendem aos seus estímulos. Eles não sentem nada em comum neste caso, apenas a agitação de sua mente ou a ciência de que seus pensamentos se voltam intensamente a determinado assunto. Muitas vezes os cristãos ficam desnecessariamente confusos e aflitos sobre essa questão, receando não ter o Espírito de Deus. Sentem de modo vívido, mas não sabem o que os leva a sentir-se dessa maneira. Afligem-se pelos pecadores, mas acham que assim deve ser, considerando a condição do pecador. A verdade é que o próprio fato de estarem pensando neles é uma evidência de que o Espírito de Deus os está conduzindo. A maior parte do tempo, tais pensamentos não afetam. Eles sabem que sua salvação é igualmente importante. No entanto, estando despreocupados demais, sua mente fica por completo obscurecida e esvaziada de qualquer sentimento pelos pecadores. No entanto, quando o Espírito está operando, mesmo quando os cristãos estão ocupados com outras coisas ou envolvidos em assuntos que em outros tempos ocupariam todo o seu pensamento, eles pensam, oram e sentem intensamente pelos pecadores. Agora, quase todo o pensamento é: Deus, tenha misericórdia deles. Alguém poderia perguntar o que leva a mente a ter sentimentos benevolentes para com os pecadores e a agonizar em oração por eles. O que poderia ser senão o Espírito de Deus? Nenhum espírito maligno levaria uma pessoa a agir assim. Caso seus sentimentos sejam de fato benevolentes, considere que é o Espírito Santo que o leva a orar pelas coisas de acordo com a vontade de Deus. Querido Pai Celestial, frequentemente tenho esperado que tu faças mais do que é necessário para me convencer de que possuo o teu Espírito Santo, ou melhor, de que teu Espírito Santo me possui. Ajuda-me a dirigir os meus pensamentos e meus sentimentos por caminhos edificantes, fazendo que minha constante preocupação seja a construção do teu reino e a ajuda aos perdidos. Por meio de pensamentos e ações amorosos, dá-me a capacidade de reconhecer o Espírito em minha vida. Amém. Palestra número 25. O Espírito Santo ilumina nossa mente. Examine os Espíritos pela Bíblia. As pessoas, às vezes, são tomadas por estranhos impulsos e fantasias. Confronte-os fielmente com a Bíblia e você jamais será desencaminhado, comparando seus desejos com o espírito e o tom da religião, como descrito na Bíblia. Você sempre poderá saber se seus sentimentos são produzidos pela influência do Espírito Santo. A Bíblia ordena que os espíritos sejam examinados. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. 1 João 4, verso 1. Existe um tipo de pessoa que, em épocas de grande fervor, especialmente quando há muita pregação sobre a necessidade e a realidade da influência divina, do espírito de oração, de ser conduzido pelo Espírito e de ser cheio com o Espírito, sucumbe facilmente ao impulso. Essa pessoa se equivoca sobre o verdadeiro modo como o Espírito de Deus influencia a mente, não percebendo que ele ilumina a inteligência e leva o cristão que está sob influência a ser eminentemente sensato e racional em todos os seus pontos de vista e atitudes. Essa pessoa busca o Espírito para que deixe impressões imediatas em suas emoções, não em sua mente. Como resultado, ela fica cheia de impressões. Satanás é muitas vezes bem-sucedido em transformar-se num anjo de luz, persuadindo a pessoa a se entregar aos impulsos e sensações, e a partir desse momento ele a torna cativa de sua vontade. Percebo que, de modo geral, a influência de Satanás nessas circunstâncias pode ser distinguida da influência do Espírito Santo do seguinte modo: uma simples impressão de que você precisa fazer alguma coisa, quer conversar com certa pessoa, quer ir a um lugar ou outro lugar. Isso não deve ser considerado. Quando o Espírito de Deus leva uma pessoa a ter um interesse específico, a sentir uma compaixão particular na oração e a embater-se com determinados indivíduos, então é possível confiar seguramente nessa influência. Se você está atraído a orar poderosamente em prol de certos indivíduos, consumido por grande compaixão, agoniado com forte clamor e lágrimas por certa família, vizinhança ou povo, renda-se a essa influência. Senhor Jesus, Às vezes sou egoísta, querendo experimentar as coisas apenas por experimentar, desejando sentir o espírito apenas para ter uma sensação boa. Traz de volta a segurança de minha salvação, ou guia-me para algum lugar ou alguma pessoa que precise de mim. Dirige-me às necessidades dos que fazem parte de minha vida e do mundo. Ajuda-me a sentir amor e compaixão pelo que está física e espiritualmente necessitado. Auxilia-me a descobrir maneiras inteligentes e amorosas de satisfazer tais necessidades, e então saberei que sou guiado pelo Espírito. Amém. Palestra número 26. Para receber a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo deve ser buscado com oração fervorosa e convicta. Cristo diz: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, 13. E se alguém disser: Eu tenho orado por isto e isto não vem, é porque essa pessoa não ora de forma correta, ou não ora pelos motivos certos. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago 4, verso 3. Um importante membro de uma igreja considerado temente a Deus, certa vez pediu ao ministro uma opinião sobre a sua situação. Pois estivera orando semana após semana pelo Espírito e não conseguira nenhum benefício. O ministro perguntou qual o motivo de sua oração. Ele respondeu que queria ser feliz. As pessoas de sua convivência que tinham o espírito eram felizes e seu desejo era desfrutar a vida como elas desfrutavam. Isso é por egoísmo. O próprio diabo poderia orar assim. Se você descobrir um modo de despertar a sua mente para determinado assunto, concentre-se nele. Se você orar pelo Espírito e então desviar seu pensamento para outras coisas, você provoca Deus. Nessas circunstâncias, seria um milagre receber aquilo pelo qual você ora. Deus não derramará uma bênção em resposta a uma oração de alguém que não está interessado. Seja vigilante em oração. Antecipe uma resposta e espere por ela. Às vezes, as pessoas oram, mas nunca ficam atentas para ver se a oração é atendida. Da mesma maneira, tenha cuidado para não entristecer o Espírito de Deus. Confesse e abandone seus pecados. Deus nunca o guiará como um dos seus e compartilhará seus segredos se você não confessar e abandonar o pecado. E não basta apenas confessar, é preciso confessar e abandonar. E espiar sempre que cometer um erro. Tenha como meta a perfeita obediência à lei escrita. Em outras palavras, não mantenha nenhuma relação com o pecado. Assuma o propósito de estar totalmente acima das coisas mundanas. Sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Se mesmo assim você pecar, lamente por isso todos os dias. Aquele que não almeja isso pretende viver em pecado. Tal pessoa nem deve esperar a bênção de Deus, pois não é sincera no desejo de obedecer a todos os seus mandamentos. Vem, Espírito Santo, faz morada em minha vida e influencia minha mente e o meu coração com a tua manifestação silenciosa. Confesso que desejei conhecer-te por razões que só diziam respeito a mim, e neste momento, abandono qualquer desejo egoísta por ti. Peço somente que eu possa conhecer-te para glorificar Jesus Cristo em minha vida e possa levar outros a conhecer e aceitar o caminho da salvação. Amém. Palestra número 27: A oração e a igreja. Há três tipos de pessoas na igreja que são propensas a errar ou que evitam saber a verdade sobre esse assunto. Primeiro, há aquelas que depositam grande confiança na oração e não utilizam nenhum outro recurso. Elas se alarmam com qualquer método especial de promover avivamento e referem-se àqueles que o fazem como pessoas que estão despertando um avivamento. Segundo, há aquelas que usam a oração, bem como outros meios, mas nunca refletem sobre a influência do Espírito. Falam sobre a oração pelo Espírito e conhecem a importância do Espírito na conversão dos pecadores, mas não percebem o papel do Espírito na oração. Suas orações são frias recitações, nada que possa comover alguém, muito menos alcançar Deus. Terceiro, há aquelas que têm noções estranhas sobre a soberania de Deus e ficam esperando que ele converta o mundo, independentemente da oração dos fiéis ou de outros meios. Você se entrega de forma absoluta à oração e vive de tal maneira a ter, a cada momento, o espírito de oração e o espírito contigo? Quanto a igreja precisa orar? Certa vez conheci um ministro que experimentou um avivamento por 14 anos seguidos. Eu não sabia como explicar aquilo, até observar um dos membros de sua igreja se levantar numa reunião de oração e fazer uma confissão. Irmãos, ele disse, há muito tempo tenho o hábito de orar todas as noites de sábado, até depois da meia-noite, pela vinda do Espírito Santo entre nós. E agora, irmãos, ele começou a chorar. Confesso que abandonei essa prática durante 2 ou 3 semanas. O segredo estava revelado. Aquele ministro tinha uma igreja que orava. Em meu atual estado de saúde, percebo que é impossível orar tanto quanto sempre tive o hábito de fazer e ainda continuar pregando. Isso esgota toda a minha força. Bem, devo então me alegrar à oração e deixar de pregar? Isso não pode ser. Assim, peço a vocês que estão esbanjando saúde neste reino, que carreguem este fardo e entregue-se à oração até que Deus despeje sua bênção sobre nós. Querido Deus, santo, amoroso e misericordioso, desejo orar de forma correta com todo o meu coração. Há muitas coisas que preciso aprender e assimilar para que minhas orações sejam tão eficazes quanto possível. Sei que ouves até mesmo a fraca oração de um pecador, mas apesar disso, a grande força para o avivamento e a difusão do Evangelho deve vir de orações inteligentes, influenciadas pelo Espírito dos Santos. Permite-me orar com a oração do santo e não a oração fraca do pecador, para que teu reino venha na terra assim como ele está no céu.